ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Foi sempre que o outro te tocou, você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Agora eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Você meu nome, meu nome. Eu vou ficar que você vai lembrar de mim. Foi sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer mesmo assim. Quero ouvir, tá? Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Você eu vou ficar um verso triste de paixão em cada sonho de verão. Você comigo. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Você um verso triste de paixão em cada sonho de verão. Você medo, medo, medo. Você